Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jamon. Nós não ouvimos chegando. O quê? Quem você acha? Não sei, cara. Você faz umas entradas às vezes que é meio misteriosas. Eu não consigo entender nada, mano. Fica então aí. Do meu lado direito está o Lucas. Looking cool, Joker. E diretamente do Japão está o Jefferson. Saiu o Season Pass de Overcooked 2 e pelas minhas contas acho que eu já gastei quase mais de $50 no jogo. Nossa, velho. Sei lá, é 20, 25 no jogo, o último DLC foi $6, mais 20 agora, é por aí. Bom, de uns tempos pra cá, eu percebi que em relação à política internacional, eu tava muito ignorante. E eu lembrei dos meus tempos da época de vestibular, que eu estudava bastante geografia. Ah, você vai recomendar o Xadrez Verbal? Sim, eu vou recomendar. Eu já recomendei aqui, eu acho, velho. O Jamon já fez isso, já. É. Sério? Então vai ficar de novo. Sério, que se foda. Os caras fazem um trabalho do caralho, é muito informativo, e eles falam assim de uma forma que não é tão difícil de você entender, mesmo que você seja assim, iniciante. Aí eu quero perguntar pra vocês, tem algum podcast que não seja de assuntos jogos que vocês escutam? Tem alguns de desenvolvimento, mas a maioria não é tão bom. O que eu gosto é o Dev na Estrada, eu acho que eles fazem de uma maneira bem descontraída o bate-papo deles, e normalmente são assuntos relevantes. Então, se você gosta de desenvolvimento de software em geral, escuta aí o Dev na Estrada. Eu escuto podcast de basquete, já falei, já comentei aqui, Bola Presa, de futebol americano, Ross Tucker Futebol Podcast, de série com a minha namorada, Derivado Cast, e acho que de notícias assim em geral, eu sou meio muito americanizado, então eu escuto de vez em quando o podcast do New York Times, o The Daily. Eu prefiro ser ignorante com certas coisas. Eu acho que eu ocupo espaço com coisas que você tem controle. Política internacional não é uma coisa que você tem muito controle. Então você, sei lá, você pode ficar a par dessas coisas e ocupar espaço na memória com outras coisas. E eu escuto também o Xadrez Verbal. Acho que é o único podcast que eu escuto que não é de videogame. E contrariando o Jeff, eu acho que é zoado você não saber nada, porque senão a galera começa a enrolar e aí você não sabe o que, se o cara ele sabe de alguma coisa, tá falando alguma coisa certa, ou se ele tá falando só bosta, assim. Deixa o cara enrolar, Jomon, tanto faz. Você não quer discutir sobre isso mesmo. No meio da semana passada, de surpresa, a primeira coisa que aconteceu foi que revelaram a artwork do Joker no Smash em versão Full HD. A Nintendo mesmo revelou. E aí, uma meia hora depois, assim, eles lançaram um videozinho, assim, sem nenhuma... sem ligar antes. Né, casualmente, assim, eles falaram, olha só o que a gente tem aqui, né? Caiu, assim, no bolso. Olha, caiu do meu bolso um trailer. Mostrando, tipo, 16 minutos da atualização 3.0 que já tinha sido anunciado no último Nintendo Direct. E tava previsto... A de Mario Tennis? Por que o Mario Tennis também tá 3.0? Sim, saiu essa semana. Atualização de 3.0 adicionando o Ring Shot. Adicionando cutscene, mas não releva isso. Ai, ai, ai. E aí a gente teve informações da atualização que já saiu, da atualização 3.0 de Super Smash Bros. E que com ela vem o Joker da série Persona. Ou Shenmue Tensei, sei lá. Eles consideram só Persona atualmente. E aí, vocês já jogaram com o Joker? Eu joguei, achei do caralho. Obviamente que eu tô, assim, eu tô puxando sardinha pra falar que é legal porque eu joguei o Persona 5 e eu gosto do personagem. Mas tirando, assim, o meu óculos... fã de Persona 5, tá bem feito, as referências estão muito boas, e a jogabilidade dele, eu só não gosto de uma coisa, que é aquele sistema lá tipo counter que você enche a barra. Mas no geral, as poses, as skins, tá tudo, um trabalho excelentíssimo. É, pra quem jogou Persona 5 e vê... Você não precisa nem jogar com personagem, você só vê os trailers. É impressionante, assim, o nível de detalhe que eles colocaram aí. Se eu não me engano, eu acho que esse é o primeiro personagem que a tela de Vitória muda, né? Porque é a mesma tela de Vitória quando você vence uma batalha no Persona 5, né? É parecida, né? Não é a mesma, mas é bem parecida. É, eles colocam todo aquele efeito dele saindo correndo, sabe? Parecendo legal, assim, falando, vamos lá, galera, a gente sai andando, assim. Sim, a load screen disfarçada. E pra, só pra falar de detalhe, quando você ganha com o Final Smash dele, pula direto pra tela de Vitória, que é o que acontece no Persona quando você dá lá o Out Attack. É. Então é só mais um detalhe aí que tem nesse DLC. Eu não tenho o menor apelo pelo Joker, mas eu gostei bastante de jogar com o personagem. Eu só fiquei meio confuso no pra cima B dele, o grappling, sei lá. Por quê? É, não ter o terceiro pulo, sei lá, não sei como vocês falam. Ah, sim, é, tá, não tem um B assim, mas ele não sobe, ele só dá um grab pra cima, né? É. Tá, entendi. Mas pra compensar, aquilo vai pra PQP, assim, sobe muito aquela coisa lá, te levanta do inferno. Pega outros personagens ainda, eu não sei quais combos malucos a galera vai fazer, mas é verdade, maneiro. Isso. Esse Hulk aí do pra cima B, ele tem no Persona 5? Eu não lembro. Então, eu também não lembro, pra piorar. Eu não sei, acho que eu também ia comentar que esse moveset é o único que parece que não faz sentido, mas se eu não me engano, eu tô puxando a memória, posso estar errado, na parte do cassino do jogo, não vou dar spoiler aqui pra ninguém, não se preocupem. Ah, abertura do jogo, cassino, como é? Tem abertura do jogo, mas tem umas cutscenes lá que não mostra na abertura do jogo. Eu não lembro se em alguma ele usa um gancho pra subir em algum lugar, sabe? Mas mesmo assim, ele, tipo, pra um ladrão, você consegue ver ele dando uma de Batman com aquele hookshot. Sim, sim. E eu achei, tipo, mano, assim, não é novidade que Smash, ele sabe de onde tirar as coisas, e como fazer o personagem, né? Como deixar o personagem... Não é natural? É natural, parece que ele nasceu... você conhece o personagem, você consegue ver ele ali, se associa a todos os movimentos. Mas o Joker, velho, ele, tipo, é um padrão que eu fico com muita curiosidade pra saber os outros DLCs, pra ver se eles vão fazer a mesma coisa. É, eu entendo o que você tá falando. Você acha que eles tiveram um carinho muito mais especial com esse personagem do que, talvez, com os outros demais? Não, eu acho que todos têm igual. Assim, tem muito carinho. Tipo, você vê o Mega Man, você vê o Simon. É absurdo. Só que o Joker, como ele, a gente paga por ele à parte, você sente que ele, tipo, que ele teve mais um trabalho ali, tipo, a Victor Scream, por exemplo. Eu não sei se os outros DLCs vão ser desse jeito também. Eu tive essa impressão, que por ele ser pago, eles tiveram um esforço a mais em cima do personagem. Sim. Eu já acredito que o esforço já foi bem feito em uma porrada de personagem, que nem o João comentou o Simon. O Simon tem uma porrada de música no jogo, tem chefe de Castlevania, um mapa do caralho, tem um personagem Echo. Eu acredito que em tratamento de séries eles estão bem de igual pra igual. Agora, a gente sabe que o Sakurai, ele jogou o Persona 5, aparentemente gostou bastante do jogo, que elogiou muito o menu do jogo, foi visitar a Atlas lá, a gente viu no Twitter dele as fotos lá e etc. Então, acho que essa parceria deu muito certo, e que nem o João comentou, eu tô muito curioso pros próximos DLCs. Foi isso que me fez comprar o pacote, pra ser sincero, porque até sair esse vídeo do Joker, eu não tinha comprado. Eu assisti o vídeo de 15 minutos, paguei um pau, corri e comprei. Eu acho que os detalhes não estão só no personagem, porque se você ver o trailer, o anúncio dele, também estão presentes os atores que fizeram a voz original do Persona 5, tá? Pelo menos eu vi na versão em inglês, né, que é o que saiu no Twitter, e, cara, tá lá os atores da Morgana, do Ryujin, de todo mundo. É, porque eles estão todos no Smash, né, também. É, de uma certa forma, mas eu acho que eles não falam, eles não têm voz no Smash, né? Tem. Eles aparecem, tipo, na Victor Screen, aparece um fã da boa Joker, e aí, ou se não, no próprio Aura of Attack, né? É, verdade. Que os outros chamam também. E no cenário de fundo, do estágio novo. Não, no cenário de fundo eles não falam. Será? Não, mas, não, eles estão lá, que eu tô falando é que eles não falam. Mostra no vídeo que eles gritam, né? Mas só que eu acho que no cenário eles não gritam. Eu só queria voltar no assunto de, acho que, questão de trabalho a mais. É mais no sentido de, se for verdade que eles trabalham no DLC só depois que o jogo tá pronto, é muito mais fácil você fazer um personagem dar mais especificidade nele trabalhando em, sei lá, 5 do que 60, 70 ao mesmo tempo. Então acho que é mais nesse sentido que a impressão que dá é que os DLCs de Smash vêm mais trabalhados. Eu acho que depende, porque o moveset de uma porrada de personagem é igual ao que tinha no 4. Então o trabalho de criatividade foram nos personagens novos, enquanto que o resto continua na mesma, né? Não, não sei, porque normalmente eles dividem times pequenos pra trabalhar em cada personagem, né? Eu não acho que seria diferente com esse DLC. Teria um time pequeno trabalhando só no Joker. Eu acho que quanto mais eles forem crescendo o roster, mais difícil vai ser pra colocar novos personagens. No caso do Joker, você tem que testar o moveset do personagem com todos os outros personagens, todos os outros adversários, pra você ver se não tem alguma quebra de gameplay, né? Eu acho difícil, só isso. Ah, e se eles estão cagando? Veja a Bayonetta no Smash 4, mas... Vamos deixar isso de canto. Oh, e que cenário Mementos, hein? Mano, eu fiquei impressionado, eu tava cagando baldes, eu falei no cast passado aí que, mano, whatever Mementos, né, seria só mais um estágio. Mas esse detalhe de mudar a música e colocar de outras personas foi uma referência incrível, não só por causa da música, também por causa da cor, dos detalhes. E, mano, o meu coraçãozinho deu um pulinho a mais, assim, quando começou Reach Out. A música de batalha do Persona 4. É isso aí. A música de estágio, eu acho que os mementos, só vale mementos por causa disso. Porque deu pra... Foi desculpa pra incluir uma música do Persona 3 e Persona 4. Porque mementos, assim, tipo, é uma das piores... É super sem graça no jogo original, né? Pelo menos isso deu... Falar, tá explicado porque eles deixaram. Pra darem desculpa pra poderem fazer remix das outras músicas. Acho que poderia ser qualquer outro estágio, mas colocando as músicas ia ficar legal do mesmo jeito. Ah, mas só que aí faz sentido você ter música que não é de Persona 5, entendeu? É meio estranho se for no, sei lá, o cassino tocando música de Persona 3. Entendi. É, aí eles preferiram pra dar essa desculpa e falar, ah, não, a gente tá mostrando três personas aqui, não só o 5. Mas olha só, e se colocasse uma dungeon de cada jogo? Ah, é trabalho. É trabalhoso, hein? É por isso que é o Mementos vale nessa hora, é a quebrada que você tem, ó, você pode mudar o Mementos. Mano, vocês estão falando isso, mas tem vários estágios aí que tem três tipos, cara. Não, eu ia falar que realmente tem, mas pra DLC, eu não sei se os caras iam se dar todo esse trabalho. É o jeito mais barato caro de você representar os três. É, e eu só queria dizer que se Mementos fosse amarelo, como representado no Persona 4 lá, no Persona 5 eu teria muita dor de cabeça jogando aquele jogo. É, até no 3, véio, aquele azul. É, sim, o vermelho é o único que fica original, é o único que tipo, combina, assim, né? Os outros Exato. Dois é muito brilhante, né? E só de um momento fandom aqui, mano, as músicas do... Eu publiquei isso no Twitter, mas as músicas do... Ai, meu Deus, aí o Face Myself do Persona 4 e a... As três, os três remixes, né? O Beneath the Mask, aí o Face Myself e a música da Best Room, mano... Do caralho. Nossa, velho, é sem palavras como ficou esses remixes, assim. Eu fico triste que não tem mais remix. Eu só acho que é muito difícil cantar do Persona 5, João. A voz da mulher ficou muito rápida naquela versão. Ah, ficou. Ficou, realmente ficou muito rápida. É maneiro, é muito maneiro. Gostei pra caramba. Só que cantar junto aquela porra, tem que treinar um pouco. E foi legal ver, tipo, que eles pegaram ela pra cantar de novo, né? Porque ela tá cantando acelerada, não tá... Não uma gravação que aceleraram. Não é um Persona 5 de dança que eles pegam a música e remixam, né? É, exatamente. Mas foi... Ficamos ansiosos aí pra saber. Além dessas coisas que a gente comentou aí, tem também os spirits dos personagens da série do Persona 5, da party do Joker, mais alguns lá que... da Velvet Room, etc. E eu achei um detalhe legal, porque é como se fosse um modo a mais lá, que você faz umas missões e ganha os spirits, é bacana. Eu nem sabia que ia ter isso inicialmente, quando eu fui no menu e vi, eu fiquei feliz. E é basicamente isso. Não sei se alguém chegou a jogar com os spirits lá. Eu achava que os spirits podiam deixar jogar lá no meio do quadro. Eu não acho que eles precisavam fazer um lugar à parte pra eles. Podia deixar as pessoas que, sei lá, não gostam ou não tem dinheiro pra comprar o DLC de Smash e terem aqueles spirits. Ah, é só quem paga, né, que tem eles, é verdade. É, bom ponto. Eu joguei, assim, eu gostei muito, tipo, você vê os personagens, assim, se você conhece os personagens, você vê os espíritos, você começa a rir como eles foram criativos no negócio, pra variar, né? Então, né, mas agora que o Jeff falou, fiquei meio puto agora, é verdade, né? Quem não pagar não tem os espíritos. E aí se vier o espírito de graça novo, aí vai ficar um buraco no meio da coleção, olha que coisa feia. Isso não vai acontecer. As outras coisas da atualização 3.0 foi a inclusão do Stage Builder pra você fazer, que a gente já tinha comentado, e já aconteceu de sair um monte de piroquinha na internet. Eles começaram a banir estágio que tem algum tipo de... É conotação sexual, né? Olha, se não me engano, eu não sei, eu vi na internet isso, então pode ter sido uma brincadeira. Se tá na internet é verdade, Lucas. É, tá verdade, né? Se você desenha duas bolinhas lá e um cilindro perto, assim, o jogo não deixa. Ah, mas a galera conseguiu passar isso aí. E aí, Jamon? E aí, Jamon? Eu não fiz ainda. Eu não fui brincar, eu aproveitei que eles adicionaram mais coisas, né? Que junto com o Stage Builder eles adicionaram o... Eles finalmente mostraram o Smash World, que é o aplicativo mobile. E aí eu aproveitei pra baixar uns negócios em vez de fazer. Mostrei a minha criatividade desse piroca. Eu deixo os outros desenhar a piroca por mim. Muito legal. Vocês curtiram? Assim, vocês pegaram, baixaram um estágio, olharam pro Smash World? É, eu não cheguei a jogar ainda a mexer, né? Fazer. É, eu não cheguei a mexer e tal, porque eu não tenho paciência pra montar a tela, mas eu também ainda não fui baixar online, porque eu tô jogando muito fora de casa o Switch e não tô online pra ficar baixando as coisas. E não baixou o aplicativo que me permite baixar quando eu não tô no Switch. Mas pra comunidade que gosta de testar coisas, principalmente no aspecto competitivo, eu vou falar que faz uma diferença absurda o Stage Builder, gente. Competitivo? Eu juro pra você, porque o pessoal consegue montar o estágio de certa forma que você consegue ficar treinando técnicas específicas, testar a altura de pulos de personagens e mais coisas. Mano, mas aí é um nível que eu não quero chegar na minha vida, mano. Você vem de boa. Bom, eu falei do cenário competitivo, né? É, eu acho que todos esses modos que permite que a comunidade crie coisas, eu acho que são bem-vindos sempre, porque, né, prolonga a vida do jogo. Não que o Smash fosse ter alguma quebra, porque... Né? Mano, é o Smash, ninguém vai parar de jogar assim de repente, né? E eu tô me divertindo vendo os estágios. Por enquanto ainda não baixei nenhum, tô vendo alguns na internet, mas não vi um bom assim pra baixar. Talvez o do Sniper Clips, que por acaso foi feito pelo próprio criador, tá? Ele fez os Sniper Clips ficarem girando assim, ficou bonitinho. Oh, depois me passa esse aí. Eu acho legal o Stage Builder, apesar de não ter criatividade pra fazer, mas é mais no sentido de, sim, vai ter coisas ruins que a comunidade vai criar, mas de lá ou cá é só você olhar pro lado bom, você vai ver um monte de piroca, tudo bem, né? Escolhe um estágio legal e procura e se diverte. Eu não mexi muito com essas coisas porque eu já cansei desses Smash, que eu já joguei até demais. Nossa. Aliás, naquela lista de jogos por tempo, o Smash ficou em segundo. Perdeu pro karaokê. Então, basicamente, o Stage Builder é um amigo da vida? Você vai passar por muitas pirocas até achar alguma pessoa pra bater um papo? Pode ser. É um chat rolê. Mas eu acho que é um chat rolê que vale a pena. Eu baixei umas fases, tipo, os caras refizeram a cena inicial do Smash 64, né? Que é a parte que tem a mesinha. Os caras refizeram. É, eu vi uma fase de Tetris, que como a Nintendo não quer fazer uma fase de Tetris, então a comunidade faz. E ficou, assim, ficou muito interessante. É muito fácil procurar e até me dá vontade, pra piorar, de ver Mario Maker, se eles forem fazer alguma coisa do tipo em celular, essas coisas. E a última novidade do 3.0, e a menor delas, é o modo de edição de vídeo. Agora você pode fazer a sua própria MV de Smash Bros. Só que não é MV porque não é anime. Vem com pack de Linkin Park, né? Você já coloca o soundtrack assim. Eu vejo junto com o Persona, é isso. E agora vamos ao jogo rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. No dia 15 de abril, nós tivemos mais uma atualização grande do Switch. Dessa vez ela foi para a versão 8.0.0 e tivemos algumas coisas interessantes em relação à organização dos jogos. Então eu vou listando aqui os pontos da atualização e a gente vai fazer comentários em cima disso. O primeiro é que existe uma nova forma de você organizar os softwares no Switch. Você consegue organizar por jogos que você mais jogou, a última vez que você jogou, o título, ou seja, a ordem alfabética, e a publicadora do jogo. Eu achei isso a coisa mais importante nessa atualização. Eu acho no 3DS bem melhor. Você pode organizar, você pode colocar pastas e no Switch não dá. Eu acho ruim, assim, é legal você categorizar, mas nenhuma dessas listas aí deixa mais fácil a minha vida. Porque o que eu queria realmente é, sei lá, um modo que eu pudesse separar os jogos que eu jogo multiplayer dos single players. Uhum, porque quando vem gente aqui, aí você vai colocar, sei lá, jogos que eu mais joguei, vai estar jogos single players. Aí não, eu não vou encontrar. Por publicidade. publisher é pior ainda, porque a Nintendo tem um, sei lá, vai ter os jogos da Nintendo lá embaixo e é legal que você classifica, mas pelo menos não satisfaz a minha. Eu prefiro uma experiência que eu pudesse selecionar onde eu deixo os jogos pra mais fácil acesso e visualização, porque realmente, depois de, sei lá, depois de 40 jogos fica difícil ficar enxergando e procurando qual que você quer. Agora existe uma opção de você visualizar todas as notícias, o que é algo que eu nunca parei quase pra ler notícia, eu sempre me informava antes de acessar o Switch, geralmente quando tem coisa lá já vi vídeo no YouTube, e eu acho que isso é bem relevante. Eu gosto de ver as notícias no Switch porque eu acho confortável ficar deitado mexendo no Switch vendo notícias. Foi disponibilizado 15 ícones novos de Splatoon 2 e Yoshi's Crafted World. E eu já mudei o meu pra Pier do Splatoon 2. Ah, eu gosto de deixar o meu Mi, então eu tô de boa com o meu ícone. É, eu ia comentar que eu também prefiro o Mi, pelo fato de você poder colocar várias poses nele, então eu acho que deixa mais único o seu perfil. É, sabe o que eu preferiria? Eu preferiria que você ganhasse itens, igual como era no 3DS lá, que você mudava o chapéu, e pelo menos você deixava mais customizado o seu personagem. Eu preferia que cada save você ganhasse um ícone novo. Aí você compra o jogo tal, você tem um save lá, destravasse pelo menos um ícone do jogo, do seu jogo favorito. Isso ia ser bem maneiro, hein? É estranho, tipo, porque como que eles escolhem, né? Falando em ícones, assim, tipo, vai Xenoblade 2 não tem nenhum ícone. Tem muito jogo que não aparece, que não tem ícone nenhum lá. Então fica a crítica aí. Nintendo vai ouvir a gente, relaxa. Agora é possível você transferir o seu save de determinados jogos entre diferentes switches. Isso aí é a maneira porca de você... Ah, não tem o Switch Online pra... Não tem Cloud Save, mas aí você faz manual, o que eu acho uma opção boa. Não, mas aí você tem que ter dois switches, não? É, sim, mas aí, sei lá, você tem um Switch em casa, um pra usar em casa, outro pra, sei lá, levar na praia, não sei. Caralho, você compra o Switch por backup, cara. Não, você... Pagar o Cloud Save, não. Mas o backup de Switch, sim. E aliás, que o Cloud Save no Pokémon Let's Go não tem. Então, seria mais ou menos pra isso. É, mas aí tem que ver se nesse caso aplica o Pokémon também passar de Switch pra Switch. Pode até ser que não. Eu acho que aplica porque você dá data de um e manda pro outro. Eu entendo que não faz sentido isso, mas vai saber. Aí você desliga o Switch no meio e aí copia os saves pros dois lados. Né? Pior que deve metade fazer dos isso. Pokémons. Pokémon vem cortado a cabeça, assim, aparece Pikachu sem cabeça. Não, não foi nesse sentido que eu quis dizer. Não é essa metade. Entendi. Um ponto bem relevante. Agora a gente tem a opção de fazer zoom. Zoom aonde? Zoom dos jogos, do menu. Em qualquer parte do jogo. Eu aumento o tamanho da tela? É igual... É, cara, é zoom, né? Você, tipo, vai, mas eu não sei se dá pra você, tipo, modificar o quanto vai de zoom ou não, na real. Eu não testei. Você aperta a home duas vezes e aí ele dá um zoom. É pra ajudar se você não consegue dar algum texto, ou se não pra um deficiente visual. Entendi. Esse bônus aí. É tipo a lupa do Windows, não é que ele vai aumentar a tela, né? Isso. Tá bom, isso. Entendi. Mas se eu não me engano, se você der um print screen, vai sair a tela normal, não vai sair com o zoom. Uhum. Precisa confirmar isso aí. Nintendo Switch será vendida na China pela Tencent. O console acompanhará a versão teste New Super Mario Bros. U Deluxe. Isso foi meio pego de surpresa, né? Porque a concessão acho que saiu na quinta-feira. E, mano, a Tencent é a maior empresa da China de games, né? Ela tem parte da Epic Games, ela tem parte da Riot, etc. E, enfim, é bem impressionante que seja a Tencent a vender o console na China. Pra quem não sabe, a China, por ser um regime totalitário, eles querem garantir que eles têm controle sobre a venda dos jogos lá, né? Então, eles precisam avaliar os jogos que são comercializados no país, até por questão de... Eles querem controlar se a galera vai ter vício ou não, nos jogos, por aí vai. E no caso a Nintendo, que ela sempre esteve presente com a partir de uma empresa chamada IQ, na verdade agora ela vai ser vendida com o nome Nintendo mesmo, né? Cara, eu acho que o mais impressionante disso é que as ações da Nintendo cresceram 17% depois do anúncio, assim. Foi bem impressionante. Isso é o valor de ser lançado um console no maior mercado do mundo de games, né? A Nintendo, ela lança Pokémon em chinês, mas ainda não tem lá pra comprar disponível. É, enquanto isso, a gente, entre aspas, tem o Switch, mas não tem português. É uma merda mesmo. Reggie após a saída dele da Nintendo, que foi oficializada, né? Ele criou uma conta no Twitter após a aposentadoria da Nintendo. Mano, o tiozão agora do Twitter, né? É engraçado que bate uma certa saudade da época que tava o Iwata e o Red e o Miyamoto, assim, meio que juntos, sabe? Fazendo aqueles... apresentação de palco. Mas é, o tempo passa, é uma época que passou. Teremos o Doug Bowser agora. E é legal que o Red tenha esse contato com os fãs, com essa conta no Twitter, porque ele recebeu uma porrada de coisa. E é bem legal isso. É, mano, ele recebeu um Virtual Boy. Mas recebeu muita coisa, velho. Tipo, teve gente que mandou um amiibo customizado do Miyamoto, né? Era o Miyamoto ou do Iwata? Agora eu não lembro. Iwata. Era do Iwata? Do Iwata. Bom, enfim. É, que colocou ele lá no trailer do Smash dos amiibos. É, foi isso mesmo. É, ele também tem uma foto que ele mostrou dele com aquela cabeça gigante de Mila. Mas o que pegou de surpresa é que tem uma imagem lá que acho que a Retro Studios fez, que atrás de uma estátua do Mario tem um bracinho de robô saindo, que tá deixando todo mundo louco, porque ninguém sabe se é uma IP nova. Eu queria saber o que o Jeff acha disso, né? Porque a Retro Studios, o que, que será que eles têm em mente? Eu acho que é um projeto que o Red cancelou. Ele falou, esse jogo tá muito ruim, corta isso no papel. Porra, vai deixar no retrato isso? É pra ele lembrar, é desgosto. É, pode ser. Só pra farpar aquilo ali, nada mais disso. É, aquilo ali, eu não sei se é hint de alguma coisa, pra mim é gente, sei lá, querendo ver pelo em ovo. E agora vamos aos anúncios da semana. Primeiro é o remake de, eu não sei como pronunciar, vou falar 13x3 pauzinhos em romano. Ele foi anunciado pro Switch. Eu acho que isso foi um anúncio bem aleatório, né? Porque é o remake do jogo original de 2003, mano. De PS2? É, acho que é. É um jogo de tiro meio cartunizado, não é? Não lembro. É FPS. É um jogo... tem uma história boa até, você é um militar que você perde a memória e é acusado de atirar no presidente dos Estados Unidos. Aí você vai lutar pra mostrar sua inocência, né? Atirando nas pessoas, olha só que beleza. E é bem enlatada essa história, hein? Não sei se é boa não, Mario. E o outro anúncio é o do Castlevania Anniversary Collection. Pra quem tava reclamando aí que não tinha os jogos clássicos aí pro console da Nintendo, só pra compensar o fato dos personagens estarem no Smash, bom, eles lançaram, né? Tá faltando Persona agora, hein? É, seria bacana o Collection de Persona, mas acho que como não tem Symphony of the Night nessa coleção e é mais os Castlevania antigos, acho que de 94 pra trás, alguns são bem difíceis e fazem você perder o cabelo, especialmente o primeiro e o terceiro. E o segundo que é meio ruim. Eu não entendo nada de Castlevania, mas vocês não acham mais legal, assim, eles não salem coleções do que potencialmente que a gente esperava um Virtual Console, sei lá, com jogos meia boca? Eu acho legal o Collection quando eles colocam coisas extras, assim, igual como é no Mega Man, que eles colocam galeria, outras, sei lá, modo de desafios. Luta contra chefe, desafio, por aí vai. É, eu também sou dessa pegada. E agora para os lançamentos da semana. E não podíamos deixar de falar de Cuphead. E não é só também o Cuphead, né? Você tem achievements, né? A gente comentou, achievements vão chegar também pra Cuphead na Xbox Live. Eu não sei se foi por causa do lançamento no Switch, etc. Eu não sabia que tinha versão em português, mas eu descobri que o nome dos personagens em português são Chicrinho e Caneco. Eu não lembro de ter versão em português também. Eu joguei isso aí na Steam, na época que lançou. Foi em inglês. É um ótimo jogo. Um jogo extremamente difícil, que entra na nossa discussão de jogos difíceis de um cast anterior até. Então, se você tá querendo um desafio na sua vida, pode comprar esse jogo. Vale muito a pena. Eu não quero desafio, mas um dia eu vou comprar. Só vou esperar ficar mais barato. Tá curioso, né, Jeff? É, pela curiosidade. Acho que só pra ver em quantos segundos minha namorada dropa esse jogo. Acho que vai ser divertido. E o último lançamento que vamos comentar é a DLC de Overcooked 2, Campfire Cook-Off. Eu tô me sentindo Jomon, que eu comprei e não joguei esse negócio. Ah, eu quase dei uma lacrimejada agora. Mas daqui a pouco só tô esperando o pessoal chegar aqui em casa pra jogar o jogo. Porque não tem graça jogar sozinho. Sempre tem que ter um amiguinho pra lavar a louça. Esse Campfire é o quê? Você tá no acampamento, é isso? Eu acho que, se eu não me engano, são 12 levels nesse estilo. E depois, esse acho que é a parte 1 do Season Pass, que são vai ter mais dois temas ainda que eles não anunciaram. E aqui estamos nós, a nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês deixam um comentário no site e nós lemos aqui, ou discutimos e por aí vai. Ficou estranha essa abertura, né? Nossa, não sei por que eu improvisei dessa vez. E nesta semana nós tivemos alguns comentários, muitos deles muito longos, então eu quero ver o que, que o Jumão vai fazer aí. A gente resume. E a gente teve, assim, foram três comentários, mas eu vou citar dois que são, a maioria deles é mais ou menos parecida, a mesma ideia que eles tiveram. Que na semana passada a gente discutiu sobre os jogos difíceis, né, e cheat codes. E aí, tanto o Adrian Tepes quanto o René Augusto, eles comentaram que meio que concordam com a gente de... eles comentaram que eles acham que tem que ter dificuldade, que o jogo tem que ser mais... tem que permitir mais pessoas. O Adrian, ele até falou assim, ah, o que, que você acha que é melhor, né? Ele fez essa comparação, o que, que você acha que é melhor? Você ser bom num jogo que todo mundo jogou, mas você que é muito bom? Ou um jogo que ninguém consegue jogar e tá pouco se fudendo e você é muito bom? Então, essa, tipo, você deixar um jogo mais aberto, teria essa, tem uma ideia também dessa. Você como uma pessoa que gosta de se achar, você pode se achar melhor, uhum. Entendeu? Eu não consegui comprar muito a comparação. Mas eu ainda mantenho a minha opinião, né, de que, assim, aquela coisa da visão do desenvolvedor, e se o cara decidiu dessa forma, infelizmente vai ficar assim. E não tem muito o que fugir. Na verdade, eu pensei num exemplo muito bom de um jogo que adiciona dificuldade, assim, e você vê que não encaixa muito porque foi feito artificialmente, né, que é o 200 cilindradas do Mario Kart 8. É um modo legal, mas você vê que não combina muito com o jogo, sabe? É, 200 cilindradas, pra mim, não é pra deixar mais... é pra ser diferente. Não sei se é pra ser mais difícil. Ele fica com um tom de F0. Fica difícil, cara. Não tem como negar isso. Não. Mas eu não acho que seja só pra dificuldade. Tipo, é pra ele ser diferente também. É porque aí você começa a usar break, você muda o estilo de jogo. Ele não é só difícil, né? Ele deixa... é por isso que eu falei, F0, ele parece. Entendi. A ideia é que você cai mais na pista, né? Etc, né? A ideia é que você tem que fazer uma coisa que você não faz, é brecar. Você tem que usar um botão que você não usa. Mas o kart não foi feito pra brecar. Não mesmo. Nem F0, mano. F0 foi. F0 foi mesmo, senão... Não, mano, a gente cai, mas a gente não breca. Em relação ao comentário, eu preferiria que... eu acho que o melhor jeito de encaixar isso é encontrar o meio termo. É, em que você consiga adaptar a dificuldade para atingir jogadores mais difíceis e, ao mesmo tempo, permitir que jogadores casuais aproveitem do jogo da maneira deles, né? Eu acho que tem vários exemplos disso. League of Legends talvez seja um exemplo, apesar de entrar na questão do jogo online, né? Mas eu acho que o level design do jogo, os level designers, eles se preocupam muito em nivelar para diferentes tipos de jogadores, né? É, mas é porque é multiplayer, né, mano? É muito, muito diferente. É, cara, a regra assim é clara. Se tem multiplayer, até Pong fica difícil, acabou. É, e aí se colocar um ranking, você vai nivelar desse jeito. Aí fudeu. A galera mais merda vai ficar. A galera que não sabe jogar tanto continua jogando com a que não sabe jogar tanto, é melhor jogar com os melhores. Não, mas não é só o matchmaking, é dos personagens também. Eu acho que cada personagem também tem uma mecânica diferenciada, que alguns são melhores pra jogadores iniciantes, outros pra jogadores mais hardcores, né? Entendi. E o René, ele comentou pessoalmente, ele comentou mais especificamente sobre Celeste. Que Celeste, ele tem um modo mais fácil e ninguém tava reclamando que ele é um jogo fácil, né? Ninguém falou, nossa, é um jogo aqui... quando falam de Celeste, lembram que é um jogo difícil, mas só que não lembram que ele é só um jogo difícil porque ele tem esses modos que você permite um pulo triplo e a invencibilidade e outras coisas que ele comentou aqui. E ele perguntou de Celeste, ele falou que lembrou que a gente conversou já sobre Celeste há um tempo atrás. E que o Lucas tinha comentado que já tinha jogado e que o Mario tinha começado a jogar, mas não havia finalizado. E ele gostaria de saber se a gente deu uma nova chance pro jogo e o que a gente achou. E ele pediu pra não dar nenhum spoiler. Na verdade, a nossa premiação de jogo do ano foi pra Celeste. Foi pra Celeste, né? Ou eu tô ficando louco? Foi. Tá. Não, não tá louco, foi o Gosh do ano passado nosso. A nossa premiação foi pra Celeste. Eu terminei o jogo. Se eu tivesse mais tempo, eu jogaria, assim... eu não tenho muito o que falar mal desse jogo. Eu recomendo o jogo pra quase todo mundo, na real. Só quem não gosta muito de 2D plataforma. E assim, a dificuldade desse jogo eu acho bem equilibrada. Ele começa tranquilo e é mais pro finalzinho mesmo. Começa a pegar assim, fica mais grosso. Então, eu não zerei o jogo por questão de tempo, mas é porque eu tenho um grande problema na minha vida, que eu começo jogos, eu vou até o limite e depois paro de jogar no final, assim. É, pra não falar que eu tô numa dessas com jogo recente, Persona 5 eu tô nas últimas dungeons e não terminei até agora. Mas isso não quer dizer que eu não gostei do jogo, pelo contrário. Até porque eu votei em Celeste também como jogo do ano. Eu acredito que Celeste é um dos melhores jogos que foram lançados em 2018. Pra gente eleger ele como melhor, mas... cara, a mecânica dele é que tudo que a gente falou. Ele acho que ele consegue acertar não só em jogabilidade pra jogadores casuais, como também pra hardcore. Mas eu acho que no meio disso tudo ele acaba envolvendo a galera por causa de um character design bem feito. E eu acho que isso prende todos os tipos de jogadores geral. E eu não quero, só pra complementar, não quero entrar muito na parte de spoilers, mas pra agradar o público hardcore, o Celeste tem umas fases bem cabeludas lá. Então realmente é um jogo que consegue ser bem abrangente em questão de dificuldade. E eu, depois de um tempo, eu joguei o Celeste, eu comprei, eu terminei no início desse ano o jogo. É muito bom o jogo. Eu só acho ele difícil, assim, eu me recusei, acho que você comentou que você também tava fazendo isso. Eu me recusei a usar qualquer coisa, eu queria zerar ele no modo natural dele. Então o final, pra mim, teve momentos que eu tava, tipo, com vontade de pegar o controle e jogar na parede. Por mais que seja muito rápido, eu joguei muitas vezes, várias fases. Então, mas aí entra na nossa discussão, Jamon. Você não ficou se coçando pra habilitar as invencibilidades e por aí vai? Não, eu só fiquei puto. Eu só tava puto. Porque eu nunca pensei em habilitar o negócio. Entendeu? Nunca foi um pensamento, vou habilitar o bagulho. Porque aí eu ia perder o que eu tava procurando. Mas você também não ia perder nada se você tivesse habilitado. Não, eu ia perder o que eu tava procurando, que era tipo... esse orgulho idiota, entendeu? O orgulho. É só isso. Mas é isso que me faz segurar num jogo difícil. É o meu orgulho de chegar e falar, não, eu quero terminar esse jogo na unha. Aí se pode, se eu assim, eu só não falo, eu, se Celeste não tivesse isso, eu não ia recomendar pra muita gente, pessoas não, eu ia falar, pô, não dá. Celeste é difícil pra cacete, ele tem muita, muita hora que você vai querer jogar com ele na parede. Mas como ele tem esse modo, então você pode jogar, por exemplo, só pra ver a história, ou pra ver só o cenário, que, ou as músicas, que é muito válido também. E ele comentou também sobre os cheats, que ele não vê problema nenhum no single player, mas quando é multiplayer é coisa diferente, porque a pessoa está levando vantagem em cima das outras, né? A continuação do comentário do René Augusto. Usar cheat online é sacanagem pura, é ser bem cuzão. Eu acho que, tipo, não tem ninguém que chegue e fale, não, usar cheat online é permitido, assim, é válido, é totalmente, é moralmente aceitável, acho que não existem essas pessoas. É questão de bom senso, ponto. E deixa eu ver, então eu vou continuar aqui. Para. O outro comentário foi do Rodney Brunelana, que ele comentou que comprou o Cuphead para jogar durante o final de semana. E ele fez uma pergunta sobre o Smash Bros. E quais personagens a gente não gostaria que viessem nos próximos DLCs. Para ele, um personagem de espadachim de Fire Emblem ou um personagem de Mario ia ficar chato. Não, mas ele não precisa se preocupar, porque o Red, na época lá da apresentação, falou que não vai ter personagem da Nintendo, vai ser de séries fora da Nintendo, então... Não, ele não falou isso. Falou, não falou? Não, ele falou que vão ser personagens inéditos pra série. Até aí, qualquer personagem novo vai ser... qualquer coisa, sabe? Ih, cara, então eu caguei. Agora que não tenha... A gente entrou nessa discussão, né? Eu tinha comentado com o Lucas depois que ele comprou o pack de cara, assim, né? Porque é gastão. Falei, mano, pode ser que apareça um boneco do... eu falei que pode ser que apareça um boneco do Michelin lá e você fique putaço, mano. Ah, tá. O Zé Gotinha também, né? Não, o Zé Gotinha, ele aparece no Smash do boneco Michelin, que aí é o Smash do Mega Man, entendeu? Aparecem todos os bonecos parecidos com ele. Não, mas de uma forma séria e não piada interna, que isso é uma merda. Eu não gostaria que aparecesse. O Zé Gotinha, essa é a resposta. Não, boneco do Michelin, porra. O Zé Gotinha tá no Smash do boneco Michelin. Eu vou de personagens fora do videogame. Mas eu acho que isso não vai aparecer. Ou anime, essas coisas que vocês gostem. Ou... eu não sei. Mas eu não gosto do Steve de Minecraft. Prefiro, sei lá. Prefiro que se fosse um personagem da Microsoft, fosse outro. Não, Master assim, Chief. O carro do Forza. O carro do Forza. Muito legal. Transformer. E respondendo sério, eu não ia gostar de ver, assim, pessoalmente, eu não ia gostar de ver ninguém de Mortal Kombat aparecendo. Eu acho que, tipo, eu não gosto deles, pessoalmente não gosto deles e... ia fazer combinar? Ia, com toda certeza, eles iam conseguir, mas eu não gosto deles. Olha, eu não gostaria que aparecesse mais Pokémon, porque eu acho que já tem demais, cara. Por mais que eu goste de Pokémon, eu prefiro que mantenha essa line-up. Ah, então se prepara, Mario. Quando sair o Sword and Shield, o DLC de 2020 vai ter um Pokémon. Não, acho que não, cara. No máximo, acho que eles lançam como Echo Fighter. Fighter, não. Não, Echo Fighter. Não vai lançar como Echo Fighter. Então como vai que? Vai sair o Cap, Assist Trophy? Pode ser Assist Trophy. Como Pokébola, né? Pokéball pode ser. Não, mas peraí, eu não respondi ainda a pergunta. Eu não quero personagem de Fortnite, pronto. Nossa, mas eu acho que vocês foram muito além, velho. Só queria voltar no que o João falou, gosto é gosto, cada um tem o seu, mas eu acho que se tivesse personagem de Mortal Kombat seria interessante, porque você teria, sei lá, as duas maiores franquias de luta representadas no Smash. Então você teria Sub-Zero contra Ryu, ficaria um confronto interessante. Pô, ia ficar maluco mesmo, hein? Não, mas é que eu acho que não combina, cara, porque, mano, os golpes do Sub-Zero, além de congelar, ele arranca a cabeça e come a espinha dorsal do cara. Você não vai ver isso no Smash, mano. Então, ele ia virar meio que um da DC, não tem? Mortal Kombat vs DC, eles iam fazer aquele esquema, tipo, soca e não acontece nada. Ah, sei lá, cara. Eu acho que a Bayonetta faz máquina de tortura pra matar os bichos lá e explodir não sei o que, aí ela tá no Smash e tá tranquilo. Eu tô com o Lucas, eu não acho que tem esse negócio de não combina. Só, o meu ponto é só duas franquias de lutas clássicas representadas no maior jogo de luta da Nintendo. Ah, não, se fosse assim, eu preferiria que tivesse um personagem do SNK lá. Aí detalhe. Que pariu, mano. Aí falha o negócio também. E detalhe que a gente não falou que o Kirby tá segurando uma arma por causa do Joker. Verdade. Violência aí nos jogos da Nintendo. Mas olha, só pra me defender, eu não falei que não combina. Eu falei que eu não gosto, é diferente. Não, eu falei que não combina mesmo. Eu falei que eu acho que a questão da violência não tem nada a ver com o Smash e iria adaptar muito o personagem. Eu acho que ele iria fugir do... Eu acho que é da caracterização padrão dele. Foge muito se colocar ele no Smash. E a última pergunta que ele faz é uma pergunta deveras interessante essa. Por que no final de cada cast somente o Mario diz adeus aos ouvintes? É um acordo entre vocês ou porque o Mario é sangue ruim? Eu não sei qual o termo, é chato mesmo? Eu não sei qual é uma tradução boa pra sangue ruim. Sangue ruim. Sangue ruim, então. Mario é sangue ruim. Já, Hermione é sangue ruim. Isso é uma ofensa, tá? Eu não sei, cara. Tipo, o resto da galera não gosta de falar as coisas. Eu fui obrigado a apresentar esse podcast. Não. Eu entrei no meio dessa porra, sempre foi assim. Então vocês vão encerrar hoje. Quero ver como é que vai ser. É, vai ser estilo Teletubbies, a hora de dar tchau, né? Tchau, Lucas. Tchau. Eu tive esse incômodo também, mas quando eu comecei a gravar, eu era muito tímido, então quando o Mario fechou, eu deixava sem falar nada. Aí, por costume, eu também nunca falei mais nada. Mas, não sei, dos podcasts que eu escuto, geralmente todo mundo se despede, nem que se for falar, um fala tchau e o outro fala até semana, até logo, ou coisa do tipo. Então cada um fala uma palavra hoje. Não, pode ser. Adeus. Falei palavra, o cara dividiu em sílabas. Eu acho que são três sílabas, viu, Jamal? Não, só adeus, eu acho. Se passa só duas. Tá, pode ser. Adeus, não sei. Faz muito tempo que eu tinha uma separação de palavras. De sílaba, cara. Adeus. Aí o S separado sem nada, né? E o último comentário é do Vladimir Almeida, que é um comentário extenso, mas pela profundidade das questões, eu vou lê-lo. Fala, pessoal, como anda a vida? A minha está bem turbulenta para jogos. Parece uma eternidade que não jogo nada, a não ser o bom e velho celular. Bom, compartilho da ideia do Mario em relação à dificuldade dos jogos. Os games devem ser para todos. Desta forma, cada um escolhe seu nível de dificuldade. Cada um dispõe de tempo e gosto individual. As empresas têm que ter essa flexibilidade. Ou não, Mario? Qual a sua opinião como desenvolvedor? Existe uma barreira que impeça esse módulo de escolha de dificuldade? Cara, pelos projetos que eu trabalhei, a galera visa em atingir o maior público possível. Então eles vão em algum gênero que de repente vai atingir mais público. E sempre cai no mobile ou em algum joguinho, sabe, simples, com uma mecânica simples que todo mundo possa jogar, mas que vicia. E aí, vamos continuar então. Gostaria de saber mais de vocês e que me ajudassem em uma questão pessoal profissional. Vou fazer uma pergunta individual para cada. Jomon, qual o seu anime favorito? Aquele que você assiste 30 vezes e não se cansa de assistir. Me indique um ou mais animes no estilo RPG ou não. XD. E o meu anime favorito é Kill la Kill, acho que eu já falei isso aqui. E, assim, eu peço pra dar uma chance, só que não assista com seu filho perto, muito provavelmente. Porque se você não tiver problema com pouca roupa, pode assistir com o seu filho do lado, aí não tem problema mesmo. E anime de RPG eu não entendi. Alguém entendeu o que é um anime RPG? Aqueles animes lá. É tipo Sword Art Online, tô usando exemplo de bosta, mas acho que é isso, sabe? É isso, e esses animes eu não assisto. Assim, o máximo que eu posso recomendar é o mangá, que é o Kumo no Desuga, que é uma mina que vira uma aranha, nível super baixo, aí ela morre, vai pro outro mundo, ela vira uma aranha lá e aí mostra ela nesse trajeto de ser uma aranha super bosta e ganhando poderes. É engraçada. Minha namorada leu, ela falou também que é foda. E eu vou só me intrometer e recomendar um aí, que é Rising of the Sword. Anime de escravidão, Lucas, vai recomendar aqui? Escravidão? Não, velho, não. Calma, tem... Ou tá tendo Yusha que você vai falar? Não, é Shield Hero. É esse mesmo, é o anime da escravidão. É, ele tem um probleminha aí com coisa de escravidão, tem mesmo um probleminha, mas ele vai relevando depois e... É meio foda. Eu vou passar pano aqui, rapidão. Não, eu tô passando pano, porra. Eu não tenho como defender a escravidão, né, caralho? Ninguém tá defendendo a escravidão. Não, não sei. Mas eu achei o anime tá legalzinho, tirando esse ponto aí. E lembrando que eu não tô passando pano pra escravidão. Só pra deixar claro aqui, antes que assumam coisas. Eu não sei se é Isekai que ele tá procurando, ou se é algum anime meio que baseado em jogo de RPG, mas o anime do Ragnarok não é de todo mal, não. Nossa, Mario. Aquele anime é muito estranho, velho. Não, cara, é engraçado. É. Pro Jefferson, qual foi a maior dificuldade que passou no Japão? E o maior constrangimento engraçado? Afinal, sabemos que a cultura é muito diferente. Cara, eu precisava ter lido essa pergunta antes. A maior dificuldade foi no início, quando você se muda e você não tem nada na sua casa. Aí você, sei lá, não tem uma cadeira pra sentar. É meio besta, mas a gente tá tão acostumado em comer na mesa que... Aí você fica comendo no chão ou coisa do tipo, é estranho. Eu acho que, enfim, mobiliar a casa ou não saber o valor do dinheiro. Do tipo, quando eu cheguei aqui, tudo que era, sei lá, tudo que era menos que Hyakuen 100 ienes, eu achava caro, né? Porque eu não tinha noção do dinheiro. É, então eu ficava com medo de chegar e faltar depois. Aí eu ficava mendigando, tipo, demorei muito tempo pra comprar uma bicicleta, demorei um mês pra comprar bicicleta, porque achava que 10 mil era muito caro, e eu ficava andando a pé de besta, né, tipo, gastava minha folga inteira, sei lá, andando, porque eu não levei em consideração que não, ia sobrar, ia tá tudo bem. E hoje em dia o Jeff tem uma cadeira de Joy-Cons. Isso, os Joy-Con dava pra comprar, sei lá, 10 bicicletas. Ô Jefferson, as mesas são só orientais aí? Todas são rebaixadas? Não, é só o fato de não ter mesmo. Existe versão japonesa de sentar no chão e é igual o banheiro. Tem o estilo ocidental com privada e o buraco japonês. Com relação à situação constrangedora, talvez atender testemunha de Jeová sem camisa e o vizinho te xingar seja uma? Ah, aconteceu no Japão isso? Aconteceu. Eu, sei lá, eu tava dormindo, o cara tocou, eu fui lá e atendi, né? Aí o vizinho ficou xingando. Aí eu fechei a porta na cara dele. Mas foi isso. Ou separado pela polícia e... Porque eu tava com uma vontade de cagar e tava andando muito rápido de bicicleta e eu tava com fone de ouvido. Quase me caguei nas calças até. O policial entendi que eu não falava japonês e... Enfim, acho que essas são as duas situações... mais tensas que eu passei. Só falta a história do Mario de cagar agora, porque eu já falei, o Jamon já falou e foi o Jeff. Nunca verá, já. Mas, Lucas, o Mario já falou que caga de jeito diferente, então acho que é verdade, né? Isso conta, né? Ele caga plantando bananeira, né? Deixa a merda passar pelas costas. Não é bananeira, mano. Procura aí, jeito certo de cagar. Coloca no Google agora. Vai estar a foto do Mario na privada. Não, mano. Procura aí. É basicamente você coloca. Você tem um degrauzinho que você coloca os pés, assim. É basicamente isso. Você caga de cócoras. Não é bem de cócoras, dá uma olhada aí. A próxima pergunta é pro Lucas. Qual foi sua maior decepção com o jogo? Aquele jogo que foi hypado, que compramos na pré-venda, e depois de jogarmos, vem aquela sensação de que merda, gastei dinheiro. Eu basicamente não faço pré-venda nunca. Nunca mesmo, então não tenho como citar um jogo que eu fiz pré-venda. Quebrei a cara, mas teve jogo que eu criei hype e realmente quebrei a cara, que foi o Mario Luigi Paper Jam. Eu adoro a série Mario Luigi, tipo, gosto muito, e mais ainda de Paper Mario. Não canso de falar que o Paper Mario Thousand Year Door é meu jogo preferido. Eu gosto bastante dos outros, tirando Sticker Star, que é uma merda de canto. Fui jogar o Mario Luigi Paper Jam, é uma bosta mesmo. E eu fiquei muito entristecido que os caras fizeram um crossover de séries do Mario. Eu não sei nem se dá pra considerar crossover, que engraçado. Ficou uma merda. Então eu deixei na estante, eu nem cheguei a terminar e é isso, infelizmente. E a pergunta pro Mario, como conseguiu adentrar no mundo de desenvolvimento de games? Sei que sua profissão é desenvolvedor, só não tenho certeza que é de games, mas quase certeza que já comentou sobre algum cast. Qual é a maior dificuldade nessa área? Tá, essa é uma pergunta complexa, hein? Assim, profissionalmente, trabalhando com games, eu entrei há muito tempo, eu fui trabalhar num estúdio. E, assim, eu entrei porque eu queria trabalhar na área de games na época, tipo, lá em 2010. Mal se falava em desenvolvimento de jogos, assim, direito. Era muito, meio oculto, tava começando a surgir cursos. Eu entrei no site da Abra Games e comecei a disparar currículo, cara. E aí uma empresa me chamou e eu fui trabalhar. Agora, hoje em dia, tem maneiras mais práticas, até porque tem bastante empresa que tá contratando. Porém, eu acredito que aqui no país não existe um mercado de games sólido, né? Por exemplo, eu acho que a profissão de como desenvolvedor de jogos é muito complicada, porque tem muito misticismo. Aqui no Brasil, o que mais se trabalha é advergames, que são empresas de... são jogos publicitários, né? Ou você vai trabalhar com algum produto específico para mobile, mas o que eu recomendo basicamente para a galera que quer trabalhar é dar uma olhada nas empresas associadas a Abra Games. Se não for a Abra Games, tem alguns perfis que divulgam vagas de como desenvolvedor e por aí vai. Mas enfim, em todo caso, aqui no Brasil não existe um mercado. E hoje eu trabalho numa empresa que ela também desenvolve de games, mas eu trabalho em diversos tipos de projetos. Então, pode ser um game, pode não ser. A maior dificuldade é qual? É encontrar um emprego? Acho que no Brasil sim, mas não é porque encontrar emprego é difícil, é porque não tem mercado, entende? Eu acho que a galera fica pensando, tem muito misticismo de que vou trabalhar com games e fica pensando na possibilidade de desenvolvimento de jogos da parte criativa, da parte conceitual, etc. Enquanto a realidade aqui no Brasil é outra, ela é quase inexistente. Eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é encontrar uma maneira de começar. Se você trabalha com... Você quer desenvolver jogos de alguma forma geral, jogos é uma área multidisciplinar. Então você pode trabalhar com design de jogos, você pode trabalhar com animação, você pode trabalhar com desenvolvimento, com produção e por aí vai. Eu escolheria uma área e focaria nela. E isso também vai... Você com certeza talvez não vá trabalhar com jogos diretamente. Então você tem que abraçar a comunidade de uma forma geral e ir participando de jams e de outras coisas desse tipo. Aí, pra aí sim você adquirir experiência e talvez tentar entrar num mercado profissional. Mas acho que começar e a parte dos trabalhos ingratos e dessa diferença de realidade que você tem, da sua perspectiva de querer trabalhar com jogos e da realidade que é desenvolvimento de jogos no Brasil, eu acho que é a maior complicação. Espero que não se sintam ofendidos com as perguntas, mas quando ouço o cast, eu me sinto amigo de vocês. Um amigo distante que está tentando entrar no grupo, sabe? Uhum. Enfim, muito obrigado por animar minhas segundas na hora da ida ao trabalho. Eu gosto quando a pessoa conhece a gente, acho que podcast é meio que isso, é você ter, sei lá, alguns amigos que gostam de um assunto específico que outras pessoas, sei lá, ao seu redor às vezes não têm o mesmo conhecimento, então eu acho bem, bem bacana essa interação. Agora, me ajudem. Bom, estou saturado do que faço e preciso mudar de área, mas estamos em momentos difíceis, então não quero chutar de forma aleatória. Sou da área de telefonia. Tentei aprender programação e até gostei, mas tenho uma dificuldade imensa, que é o autoaprendizado, ou seja, aprender sozinho com cursos online. Não entra na minha cabeça. Já tentei vários cursos, mas sinto que falta algo. Perco o foco e acabo desistindo. Como mencionei, gostei de programação, mas penso na área mobile e, consecutivamente, penso em ir para os jogos. Mas me sinto adentrando em um mundo sombrio que parece um poço sem fim de dúvidas e incertezas. Afinal, possuo uma família e o Mario sabe bem que não podemos errar. Afinal, carregamos nossas famílias e tudo reflete neles. Acredito que a pergunta seja mais direcionada ao Mario e o Jomon, que estão nessas áreas, mas nada impede de me ajudarem, Lucas e Jefferson. Existem espaços para os desenvolvedores mobile para games no Brasil? Mario, você frequentou alguma escola? Teria alguma indicação para estudar presencialmente com professores? Muito obrigado pela ajuda e continue com o melhor cast de todos. Eu acho que o Mario já falou a maioria, assim, né? O Mario já respondeu parte do negócio de desenvolvimento mobile. Eu provavelmente vou entrar na área de programação, né? Eu tô estudando ciência da computação na faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nada. E eu aprendi tudo que eu sei de programação e eu acho que não é tão pouco assim. Eu tô relativamente ok, assim, é óbvio. Melhorar infinitamente, mas ter uma base legal. Eu aprendi tudo na faculdade. Tenta procurar outros cursos online, assim. Procura programação estruturada, programação orientada a objetos, assim. Tem que começar do... termos chatos, mas tipo, você vai ter que começar de ifs, né? Eu esqueci o nome disso agora, de... de si, se então, você vai ter que aprender essas coisas, é laço de repetição. É, lógico que, Leona, laço de repetição, você vai ter que aprender isso se você quiser entrar em programação, em qualquer jeito de programação. E tipo, e você vai ver que no final, se você aprender programação, a programação de jogos, até onde eu entendo, eu faço estágio em desenvolvimento de jogos. Você vai ver que, tipo, você sabe programar pra um negócio, pra jogos você vai ter que saber programar. Não tem, tipo, eu quero fazer jogos, a programação vai ser mais fácil. Ela não vai ser mais fácil, ela vai ser tão complicada quanto, e até mais, porque você vai ter que saber coisas de física pra programar pra jogo. Só queria comentar que eu acho engraçado, por exemplo, todo esse assunto de programação, porque eu fiz um curso de programação também, né, de tecnologia. Já trabalhei um pouco com programação, mas eu quero fugir de programação, porque eu descobri que não é pra mim. Então, eu tô indo para a área de processos, também na área de telecom, que é engraçado, né, coincidência. Ele querendo programação e eu fugindo, né. E só falar que muitas vezes a gente faz um curso e acaba indo em outro ramo. Acho muito bonito aquele discurso de faz o que você tem vontade, que você nasceu pra isso, mas na realidade, acho que a realidade é um pouco diferente. Eu acho que se você tem família, você tem contas pra pagar, o meu ponto é fica no, na sua área ou tenta achar um lugar melhor dentro da sua área do que tentar voltar tudo, porque aí você vai ter aqueles riscos que pai de família geralmente não quer correr. Então, acho que você pode tentar fazer a sua vida melhor pensando, sei lá, em fazer outras coisas, ou dar mais sentido à vida, sei lá, não focando tanto no trabalho, tentando fazer outros projetos ou coisa do tipo. É, o que eu vou falar é, assim, eu não vou falar de programação porque é um assunto muito extenso, mas eu vou abrir, Vladimir, se você quiser conhecer como que é a profissão de desenvolvedor e até como que é o desenvolvimento de jogos, manda uma DM pra mim, pode ser no Twitter, pode ser em qualquer lugar, que eu vou ter um prazer de discutir isso com você. O que eu vou falar agora é que eu não sou um pai de família, eu não tenho vidas que dependem da minha função atual como desenvolvedor, né? Enfim, pago minhas contas, etc, mas não tem outras pessoas que dependam de mim no momento. Então, pra mim, eu não tô na sua realidade. Eu acho que mudar de área é difícil, sempre é difícil. Mas eu não olharia para a questão do nível salarial, esse tipo de coisa, porque o que eu sempre falo para as pessoas é que quando você vai fazer alguma coisa, não faça pensando no resultado, e sim pelo processo, e mais pela motivação. Se você vai fazer algum projeto, alguma coisa, faça alguma coisa que você gosta, e não alguma coisa que você queira fazer, porque, sei lá, vai dar mais dinheiro, enfim. Isso é os empreendedores vendem, isso é o que os coaches vendem, e eu acho que é vender um sonho que é inexistente, sabe? E a chance de você se frustrar, você vai se frustrar e acabar desistindo é muito grande. Isso pode acontecer com desenvolvimento, né? O que eu recomendaria, se você está procurando uma outra área, é seguir mais ou menos na linha que o Jefferson falou. De repente, não sei no que é na telecom, qual que é a sua área de ofício, né? Se você trabalha com atendimento, etc. Mas, de repente, você tentar procurar uma linha de... Se for atendimento, procurar uma linha de atendimento no ramo de jogos. De repente, você pode conquistar alguma coisa, né? Eu tentaria começar por esse princípio. Vou mudar de área, vou tentar sair para a área de jogos que eu gosto, mas vou manter meu ofício original. De repente, isso pode ajudar. E eu falei muito de programação dessas coisas, mas é só o resumo, assim, talvez eu ouvi os dois falando e eu percebi que não deixei a mensagem clara, é que, tipo, programação para videogame não é uma coisa, não é um sonho. Ele é um emprego como qualquer outro, tipo, você não vai jogar o dia inteiro, muito longe disso. Você não vai programar jogos que você gosta. Então, tipo, eu concordo completamente com o Mario e com o Jefferson, tipo, principalmente se você tem vida, assim, eu não tenho ninguém que depende de mim, eu ainda tô, eu posso errar, assim, entre aspas, né? É, esse é o ponto. E aí, se tem alguém que depende de mim, eu acho que eu não arriscaria, tipo, mudar de área agora, eu não sei se é... Ah, é muito complicado tudo, tipo, eu acho... Eu não tenho nem capacidade de responder isso. É que nem o Jamal falou, é um misticismo esse negócio que você acha que você vai ficar jogando, você não vai ficar jogando, você vai se frustrar no trabalho, você tem suas obrigações, como todo trabalho, não é um trabalho como qualquer outro, usando das mesmas palavras do Jamal. Eu acho que a questão do emprego dos sonhos é mais você se sentir à vontade onde você tá do que com o que você tá fazendo. Porque independente de qualquer coisa, pelo menos o que funciona comigo, em onde eu estiver, etc, eu sempre vou ter os meus hobbies e os meus meus projetos pessoais pra me satisfazer como profissional e como pessoa, entende? Porque em qualquer lugar que eu esteja, mesmo se eu estiver no emprego dos sonhos, assim, com certeza vão ter coisas que vão me frustrar. Porque qualquer trabalho tem pontos altos, pontos fortes e pontos fracos, né? Acho que tudo depende do ambiente, das pessoas que estão envolvidas e por aí vai. Eu não acho que é só a área onde você está trabalhando. É, eu concordo. Tipo, só mais um exemplo rapidão. Quanto mais adversidades você vai eliminando, às vezes você vai percebendo que o que você faz, às vezes nem te cansa tanto. Que eu comentei no cast passado aquela coisa de transporte público lá, que eu tô bem mais feliz jogando no transporte público. Uhum. Pô, falar que isso mudou muito a minha vida. Mudou muito o meu humor, sabe? Eu vou pro trabalho mais feliz, eu volto pra casa menos cansado e eu passo a enxergar meu trabalho de outra forma. Então, que nem o Mário comentou, se você começar a fazer projetos por fora, você pode até se sentir realizado e mudar completamente a sua visão do seu emprego. Ou só então, muda de emprego, mas tem a área, né? Que às vezes só um emprego que nem você fez. Sim, e aquela coisa, por exemplo, ah, eu trabalho em área administrativa. Pô, empresa de jogos é uma empresa, tem que ter a galera administrativa. Então, em diversas áreas, não falta cargo em empresa de jogos. Só é aquela coisa geral. É empresa. É tipo o parque da Google que o cara desce no tobogã e daqui a pouco jogando Game Boy, sabe? Aí é como eles gostam de vender, né? Então. Tem que tomar muito cuidado. Essa coisa de o trabalho é um parque de diversão. Não, como é que era a frase? Faça o que você gosta e você nunca trabalhará na vida. Isso é mentira do caralho. E abaixo os coaches motivacionais. Pau no cu. Sabe qual eu gosto, a frase? Só pra acabar não, pelo menos é a última coisa que eu vou falar agora, pra acabar a bad vibe meu. Trabalhe com o que você gosta e você não vai mais gostar de nada. Chamou o coach reverso, né? A gente falou demais, gente. Eu acho melhor a gente não se prolongar mais. Pode acabar assim? Mas vocês que vão encerrar o podcast, hein? Cada um vai pegar qual parte. Se vira aí pra falar agora, eu não vou falar nada. Bom, e pra você que escutou o episódio até aqui, eu queria... A gente queria mandar um falou pra vocês. Eu tentei imitar o Mário, mas eu falhei miseravelmente. Bom, eu gostaria de agradecer o pessoal que comentou, a todos os nossos ouvintes. A gente fala muita bosta aqui, a gente segura pra não falar muita bosta, mas falar bosta é bom porque é engraçado e aduba a vida. E até semana que vem, gente. E a gente tá cheio de frase clichê, né? E comenta mais pra deixar o podcast bem extenso. E eu tô entrando de férias. Férias, o imperador vai trocar e eu vou ter, sei lá, 5 dias de férias. Eu tô muito feliz. E até a próxima. Vai, Mário, fala alguma coisa também, né, caralho? Não vou falar nada. Vai encerrar sim. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.